Sean Lindbergh. As pessoas não escutam enquanto a gente tá falando aqui. Você não escuta o jogo. Elas não têm pressão. Fala galera, estamos começando aqui mais um LoucoCast ao vivo. E ao vivo porque não tem nenhuma edição, não tem absolutamente nada. A trilha já é pronta, então a gente só vai falando, a gente só vai defecando pela boca e vocês vão recebendo em suas latrinas auditivas, certo? Exatamente. Ao vivo e on fire. Ao vivo e on fire. Suga meu PP. Isso aí, Gabriel Rainer. Você está nos devendo, certo? E hoje nós... Como que é a apresentação desse? Eu sempre esqueço como é a apresentação. Apresentação? Não, apresenta, não tem apresentação. É, hoje tá com o Zued, tá com o Álvaro, tá com o Rafael e eu, certo? E eu é o Pedro. Não que eu seja o Pedro, o Pedro é o Pedro. O Pedro é o Pedro e o Pedro não é você. Mas o Pedro, se fosse você, não seria você, porque é o Pedro. Exatamente. Então vamos lá, hoje o tema é Facebook e outras redes sociais. Por que eu trouxe esse tema? Porque... Por que você trouxe esse tema, Rafa? Pô, Suede, muito obrigado por perguntar. Eu trouxe esse tema porque, o que acontece? Nas últimas semanas, temos visto sérios bafafás envolvendo o Facebook, coisas pesadas, né? Coisas... Estou por fora. Pesada pra caralho. Explica, ô Pedro, pro Suede, explica. E pro ouvinte que não sabe ainda. A questão é que, principalmente envolvendo a candidatura do Trump, uma das agências que ele contratou para fazer a parte da candidatura dele, foi acusada de ter roubado ou conseguido os dados de cerca de 50 milhões de usuários do Facebook. Caraca, mano. E isso prova a fragilidade da rede dos caras, a segurança deles. E tá todo mundo, em vários pontos do mundo, estão excluindo a conta do Facebook. Já, a Tesla já excluiu, o Elon Musk. Exatamente. Eles perderam cerca de 3 milhões de usuários na América do Norte. O Jim Carrey já tinha excluído numa maluquice dele ali. Isso. E o foda é que a maioria das pessoas não vê o tamanho do problema que isso é, sabe? Ah, eu não tenho nada a esconder. Mas não é a questão de não ter a esconder. Todos os seus dados estão disponíveis para essa empresa. Exatamente. Como estão para qualquer outra pessoa que pode chegar e pegar. Porém, exatamente, ao mesmo tempo eu quero trazer uma parada. Eu acho que assim, o principal problema nesse caso foi o uso da informação. Não foi a coleta da informação, porque... Absolutamente tudo que a gente usa hoje em dia tem todos os nossos dados e o Google sabe muito mais da gente do que o próprio Facebook. Sim. A questão é que eu não vejo o uso tanto como um problema, mas a coleta em si. Porque se um consegue, vários outros conseguem, inclusive aquelas pessoas que têm intenções erradas com isso. Sim. Sim, mas quando a gente criou o nosso Facebook, a gente autorizou essa coleta de dados, de uma certa forma. Pelo Facebook, não por outros. Sim. É que é que tá. Existe uma parada, isso em qualquer lugar. Por exemplo, existem vários lugares que vendem listas de e-mail para e-mail marketing, por exemplo. Sim. Mas e-mail qualquer um consegue, né? Sim, mas já é uma parada que em tese seria ilegal. Um problema que eu vejo, na verdade, é igual aconteceu no ano passado, que caiu não na Deep Web, mas na Surface também, os dados de coisa de 200 milhões de pessoas no mundo inteiro. Sim. Disponível numa planilha de Excel, para quem quisesse pegar, tinha nome, endereço, telefone, e-mail, senhas e tudo mais. Exatamente. Cacete. E outra coisa que a gente tem ouvido muito falar em todos, absolutamente todos os meios, é fake news. Fake news, pra fake news é legal. Só que é engraçado. Assim, é a ridicularização e da popularização das fake news, na verdade. A morte do Anthony Hopkins, né? Não. Stephen Hawking. Caralho. Anthony Hopkins na cabeça. E caralho, do... não. Bate na madeira, senão ele vai morrer. Caramba, já pensou o cara morre agora? Puta, a gente termina o podcast e ele morre, tá ligado? Aquele Miranda que era jurado do... o Miranda... Sim. Era fake o do Miranda? Não, cara. Quando morreu. E eu pensei que era, de um fake. Nessa questão da fake news, é um problema porque todo mundo sempre acredita em tudo que tá na internet. Só que hoje, datando aqui, a gente tá gravando 1º de abril, é o dia que ninguém acredita em bosta nenhuma e vai verificar fatos. Caralho, você tem que fazer isso todo dia, filha da puta. Sim. E pra fake news, a gente sempre tem meios fantásticos. Abraço ao pessoal do E-Farsas lá, que... faz um trabalho fodido coletando as informações e mostrando se é falso ou não. E sempre é um filho da puta que faz. Por exemplo, esses tempos atrás estavam começando uma turma que, entre aspas, se chamava de fake news do bem. Fazendo fake news pra destruir a imagem do Pablo Vittar, cara. Não, caralho, o caralho, né? Mas assim, a fake news pra gente é algo... Tudo bem que às vezes a gente cai também, mas é uma parada... Um exemplo muito pesado que a gente caiu, todo mundo caiu, que até a gente estou no caso de depressão, foi o caso da Baleia Azul. Sim. Era um fake news, sim, do caralho. Sim. Um que o Rafael caiu foi a morte do Henrique Cristo. É verdade. Você caiu? Não, no primeiro momento, aí que tá, eu fui verificar depois, tanto que eu mandei no grupo. Isso foi hoje? Porra, o Henrique Cristo morreu. Foi ontem. Foi ontem. Só que daí eu fui direto na página do Henrique Cristo, depois que eu já tinha mandado print, logo em seguida, eu fui ver. Não, porra, ele acabou de fazer uma live há 3 horas atrás, tá ligado? É, a primeira coisa que eu fiz quando eu vi foi Google Henrique Cristo. Aí tava lá, Henrique Cristo morreu? Não morreu. Então beleza. Viu? É, então, aí eu achei uma fonte de humor muito bacana, que são os comentários na página do Henrique Cristo. Eu tenho que ver isso. Mas, ó, fake news é mais armadilha pra pessoas menos instruídas, digamos assim. Claro que todo mundo tá sujeito. Mas quem acaba caindo mais, né? Fake news, tem uns que já viraram até realidade, que é a morte do Chester. Agora, nessa questão de ser os menos instruídos e tal, os mais burrinhos, entre aspas, não é, porque, porra, você vê na internet, é nego que tem faculdade completa, mestrado, doutorado, caindo nessas porra, cara. Não sabe botar uma informação no Google pra verificar se aquilo é verdade ou não. Então, aí é o problema, aquela máxima, né? Tá na internet, é verdade. Aliás, exato. Tá no Facebook, é verdade. Vocês estavam conectados hoje? Saiu muita lorota? De 1º de abril? Muito conectados. Não vi nada. Não, no Facebook. Não, cara, eu não vi nada. Uma cara, que eu fiquei frustrado é o lanche do Burger King. O lanche doce do Burger King. Cara. Por isso eu queria que fosse verdade. Ah, era um pão de chocolate com castanhas ao invés de gergelim. Um brownie com cobertura de chocolate grelhado. Delícia. Ao invés do hambúrguer. Anéis de chocolate branco. Ao invés de tomate, são laranjas pigmentadas de vermelho em conserva. Exato. Tem laranja vermelha também. E uma pasta de baunilha, cara. Que da hora. Mas isso foi... Fake. Foi isso, fake. Era fake. Eu fiquei muito triste, cara. Eu vi um dos lanches do McDonald's por R$14,90. Tipo, você comprava 2 combos e pagava só R$14,90. Eu fiquei, caralho, pai, vou no McDonald's. Aí ele, é 1º de abril. Talvez isso daí possa ser um jogo de marketing. A repercussão que deu, eles podem fazer. É, eles podem fazer. Mas primeiro que perdeu o time da Páscoa, tudo bem que não tem problema nesse caso. Mas, tipo, se eles realmente tivessem lançado hoje um lanche que seria o único dia no ano que teria esse lanche, eles iam vender, velho, como nunca venderam na vida, tá ligado? É, igual acontece com o McRib, né? Exatamente. Eles iam vender pra caralho essa merda. E, tipo, eles fizeram um vídeo que você olha e você fala, mano, eu quero pra caralho isso, sabe? Nossa, mano, que foda. Mas eu não vi nada de 1º de abril porque eu tava ocupado pintando um quarto, dando banho nos meus cachorros e destruindo o ventilador. Tá certo. Então, aí eu tava fazendo comida da semana e comida de hoje. Mas, ó, uma coisa que a gente ouvia bastante quando começou o Facebook é, o povo tá orkutizando o Facebook. Sim. Vai orkutizar o Facebook. E eu vou jogar uma questão pra vocês. Será que não seria bom orkutizar o Facebook? Defina orkutizar o Facebook. Vamos lá. No Facebook, a gente não tinha uma timeline. Você tinha uma página de scraps. Sim. Não, no Orkut. No Orkut. Isso, no Orkut. No Facebook, depois do Facebook passaram a existir os textões, a ênfase nos textões e, porra, o radicalismo cresceu absurdamente no Facebook. No Orkut, você entrava nos grupos os quais você queria discutir sobre determinado assunto. Ah, mas nos grupos tinha textão também, velho. Tinha textão, só que você tava num grupo para isso. Não! Não é... Não, tinha avulso. Mas não era na quantidade que a gente tem no Facebook. Um problema que era mais específico o Orkut. No Orkut assim, você não era tão exposto que nem é no Facebook. Também. Na verdade, o que eu vejo no Facebook não é nem essa questão de tem mais. Não, é porque tudo que as pessoas postam aparece na sua timeline, coisa que não acontecia no Facebook, no Google. No Orkut. Exato, E aí você faz amizade com filha da puta no Facebook, que só sabe fazer textão o dia inteiro, vai aparecer aquelas merda o dia inteiro. Então, não seria melhor orkutizar mais o Facebook? Por isso que eu saí do Facebook e entrei no Twitter. Eu queria um buddy pop assim, pro Facebook. Aliás, então, vai vendo. Antes falava, pô, o povo quer GIF no Facebook, tá querendo orkutizar o Facebook. Hoje o que mais tem é GIF, cara. Sim. Né? Então, tipo, não seria melhor voltar ao que era o Orkut? Tava bonito, tava legal. Tipo, você... Beleza, tinha hora ou outra os textões, mas tipo, você tava em grupos nos quais você queria discutir sobre determinados assuntos. O bacana do Orkut, na verdade, era quando você entrava na página de algum amigo seu e tinha lá aquele recadão bonito. Ah, não foi bom isso. A noite passada, mas da próxima não goza no meu cu. Apaga isso depois de ler, sabe? Assinado Ronaldão... Apaga isso. É, tipo isso. Isso era lindo, cara. Eu voto por voltar a Fazenda Feliz e o Buddy Pop. Tem essas merda tudo no Facebook. Mas era mais divertido no Orkut. O que eu quero dizer é a parte mais discreta do Orkut. Porque foi abrindo o Orkut também. Sim, não. Não, na verdade no Orkut não teve essa questão da timeline, que tudo que as pessoas postam tá lá. Exato. Você, a sua página inicial é seu perfil e foda-se tudo que acontece fora dele. Exatamente. Isso é. Então é nesse sentido que eu falo, será que não é melhor orkutizar o Facebook? Ah, eu gosto mais porque, assim, você pode ter amizade com a pessoa sem precisar ver toda a merda que ela posta. Exatamente. É a graça que eu vejo no Twitter, você não tem obrigação de seguir ninguém. Eu só sigo quem me interessa. No Facebook, não. Você aceita a pessoa porque ela é amiga e você não quer desfazer. Aí o filho da puta começa a postar umas retardadices. Mas você tem a opção de não seguir as publicações dele. Não, mas então, você tem que fazer amizade, velho. Depois ir lá e colocar pra não seguir. Porra. Ah, muita gente tem feito isso comigo. E outra. E outra. No Orkut, eu era 80% sexy. Eu tava nos 90 e tanto. Eu então, nem sei, cara. Mano, não lembro disso. O Suede devia ser legal. Não, eu era legal pra caralho. Eu era também, muito legal no Orkut, cara. Então, sabe, eu não lembro. São poucas coisas que fazem eu preferir o Orkut, mas é mais essa descrição, digamos assim, é algo mais discreto, é algo mais que você tem que ir atrás das paradas. Por mais que possa aparecer os textões de vez em quando, era porque você tava lá, sabe? Não é um negócio que, tipo, passou alguém na rua, igual... Ó, Facebook é isso. Facebook é você está passando na rua, alguém te para pra falar a vida dela. Na verdade, não. É a pessoa começa a falar e você para ou não pra ver. Exato. Mas muitas vezes você tem opção. Segue. Você, infelizmente, acaba batendo o olho. Exato. A vantagem do Orkut era o seguinte. Você entrava nos grupos, aí os grupos tinham os tópicos fechados com seus próprios nomes. Aí esse tópico chama minha atenção, eu vou entrar pra ver. Você não tem aquela pá, textão na tua cara, filha da puta. Tinha grupos. De saudade agora. Tinha grupos no Orkut de YouTube. Tipo, YouTube Brasil e tal. E daí eu coloquei lá o vídeo mais engraçado do YouTube. E era o Aprendendo com Together. Em uma semana a gente chegou em sei lá quantos mil views. Porque eu coloquei no fórum da UOL também. Então, tipo, eu acho que essa parte discreta é o que. É o que eu gostava mais, e é o que me agradava mais, e é o que fazia eu entrar mais no Orkut do que no Facebook. Porque, porra, hoje, realmente, eu vejo lá a notificação, você vê, tipo, pô, tal pessoa te marcou, bababá, sabe? Já perdeu a graça, então, né? Então, e também você vê a notificação de, ah, tal pessoa te marcou. Eu, como tô faz tempo sem entrar nessa merda, cada 3 minutos manda, você viu o que o Álvaro comentou no status de não sei quem? Eu caguei, velho. Ah, você viu que tal pessoa colocou uma foto nova? Ah, você viu o que a pessoa comentou no próprio status? Velho, oh, vai tomar no rabo, né? Coisa chata da porra. Não, mas é foda. Agora, tipo, o Facebook não vai acabar. Não. O Facebook não vai acabar por causa disso. Por mais que eles tenham perdido grana para cacete, mas tipo, para cacete é um cacete grande pra caralho mesmo, sabe? As pessoas, principalmente o brasileiro, não vai deixar, sabe? Na verdade, ninguém, né? Igual eu abandonei o Facebook, só que eu mantenho minha conta lá, porque boa parte das coisas que eu faço login na minha vida são com login com o Facebook. Então... Que mais prático. Só que aí entra aquela parada, tipo, você faz login usando o Facebook, então você tá cedendo os seus dados. E daí ainda tem aquela observação. este aplicativo, esse site, não publicará nada no seu nome sem a sua permissão. Mas, de qualquer forma, você está cedendo seus dados para outro site quando você faz login nele. Mas, de qualquer jeito, quando você faz um cadastro no outro site, você também está cedendo dados. Sim. Então, principalmente numa Netflix da vida, você tem que colocar informação de cartão de crédito e o caralho. Sim. Então, acho que assim, por isso que eu falo da questão do uso, do porquê foi usado esses dados, sabe? Porque, basicamente, o que estão falando por aí é que o Trump só ganhou a eleição por causa do Facebook. Que eu não duvido. É. Principalmente depois dessa notícia que saiu aí. É. Então, sabe, eu acho que é mais a forma que foi usada mesmo. Agora, bom, Facebook não vai acabar, gente. Fiquem tranquilos. Pelo menos não esse ano. Pelo menos não agora. Seria foda, tipo, faz quantos anos que praticamente derrubaram o Orkut? Faz uns 3 anos. Eles podiam relançar daqui uns anos, meio que um remasterizado do Orkut. Cara, pra quem é mais não nostálgico, tipo, teria. Relançasse hoje e aplicativo e tudo porra. Mais pro celular. Na pegada que era, mais ou menos, cara. Claro, com algumas coisas melhoradas, mas nessa pegada de comunidades e tal. Meu, fácil, velho. O problema é que o Orkut só era popular no Brasil e na Índia, né? Sim. Em mais lugar nenhum, praticamente. Então, mas não vai de alguém grande, tipo, porra, sei lá, o Google comprar o Orkut. O que você acha que ele fez, caralho? É, mas fez aquela porra do Google com Xan, aquela merda. Não, ele, como o Orkut começou a perder o usuário pro Facebook, eles resolveram abandonar. Porque realmente, depois de um tempo, quem que entrava no Orkut? Ninguém. É. É triste. É triste. E pensar que o Facebook começou igual o Tinder, né? Foi? Foi. Alguém querendo comer alguém? Era basicamente você avaliava a pessoa. Porque eu demorei pra ter Facebook. Eu demorei pra ter WhatsApp, eu demorei não, pra ter muita coisa. Mas basta assistir o filme do Lex Luthor, tipo um Tinder Luthor, entre cara. Universitários. É. E aí foi crescendo nos Estados Unidos até que dominou o mundo. O Marquito... Pra variar, tudo começa com uma caçada por buceta, né? Sim. Exatamente. O Marquito, junto com um brasileiro, eles eram maníacos e o Marquito, ele era antissocial pra caralho. E daí ele criou um site em que ele cadastrou todo mundo da faculdade lá, da universidade. E daí você podia avaliar as meninas, e as meninas avaliavam os caras e tal. E daí se popularizou e ele foi colocando outras coisas, comentários. Foi uma desculpa pra ele foder. Exatamente. Eu sou antissocial, não pego ninguém, vamos fazer isso aqui, vamos ver se eu como alguém. Daí ele sacaneou o brasileiro, coisa fácil de se fazer. E mandou o brasileiro embora e, né, enfim... Mas, é que tá. Agora é um momento bom, é. Agora é um momento quase decrépitos. Mas falando sério, sem ser aquela porra que o decrépitos fez. Como seria a rede social ideal? Já existe. Twitter. Não, porra. Tô falando eu não que... uso, não sei dizer. É, mas é verdade, mas olha só. Não tem textão porque são 240 caracteres. Ninguém vai escrever um textão naquela merda. Se bem que tem gente que consegue, mas foda-se, é só você ignorar. Você não tem obrigação de seguir ninguém. Ai, mas tal pessoa é teu amigo. Foda-se, eu não vou seguir. Quer me seguir, me segue. Mas eu não vou seguir ninguém. Mesma coisa que eu faço no Instagram. É, o Instagram é tipo um Twitter com foto também, né? É, só que o Instagram é pesado pra abrir quando é dados móveis, porque é só foto e vídeo. Uma coisa que eu iria abolir é o Stories. Stories é uma merda, tem em todo lugar essa bosta. Porque, agora, tipo, aparece 500... Agora até o WhatsApp tem Stories, né? Porque parece, tipo... O Outcast, ele tá putaço lá. E daí tem 500 imagens lá de nego chorando. Print e tal. De letra de música. Pô, não, do Outcast eu dou risada, né? Porque... É, todo mundo dá risada. Mas, do Outcast. Assim, tem gente que começa a postar umas coisas que irritam, sabe? E daí tem 500 stories. Mas você também só lá, vê se você quer. É, tipo esses filha da puta que vai lá, compra vape e fica botando um videozinho curtinho dele vaporando na câmera. Um salve, Léo. Eu conheço uma rede social, assim, que, tipo, é muito boa. Badu. Que Badu, mano? Badu. Badu é da hora. Apareceu instalado no meu computador do nada. Não, Baidu. Esse é o Baidu. Esse é o Baidu. O Badu é uma é tipo rede Tinder. Social de pegação. Rede social de meter. Ah, mas esse é tipo Hornet que você usa, né? Não. É, não, tipo Hornet. Não, mas assim, o Badu, basicamente, eu nunca acessei, mas eu tinha um amigo na faculdade que ele acessava aí muito, assim, sabe? E ele não é tipo Tinder. Eu conheço. Porque Badu, o Tinder deu match, beleza. O Badu não. O Badu você realmente vai atrás da mina pra chavecar. É, você tem acesso logo de cara a conversar com a pessoa. Exato. É, mas a rede social que eu tô falando... Se o site e o aplicativo não fosse tão mal feito, ia rolar pra caramba, que é a Som 13. Eu já comentei com vocês faz tempo pra caramba. Som 13. É brasileiro, é uma rede social brasileira, que as pessoas são relacionadas por música. Você tem um player do lado, você tem os artistas que você gosta, as coisas que você gosta, você tem a timeline, você tem o espaço pra fotos. Então, assim, é como se fosse um Facebook, só que mais relacionado à música. Eu acho uma merda. Eu você acho uma bosta. Separar as pessoas por causa de música. Não, mas você não separa as pessoas. Não, você separa, porque você nunca iria aceitar a amizade de alguém que é puramente funk. Não, mas é que tá, você tem a opção de conversar, tem o chat, tem tudo, entendeu? Você conversaria? Essa que é a dúvida. Depende muito, né? Ah, depende não, bastante. Depende, não depende. Eu depende te conheço, bastante. Te conheço, só se fosse evangélica. Eita, como Eita. Assim, cara? Eita. Não, Himen. Himen? Himen. Himen. Himen. Himen. É japonês. Ao isso. contrário... Não, Ime, eu esqueci o que é, mas é... Nossa, é, vai tomando seu cu ao contrário. Não, eu sei, mas é que tem... Isso, é, Coquinho, Ime. Ladeira, catar você. Caralho, ele não pegou ainda, eu peguei, mesmo. Caralho! O ouvinte já sabe do que a gente tá falando. Eu tô me fazendo jovem. A avó do ouvinte, que até morreu, sabe do que a gente tá falando. Ela levantou do fundo dos infernos pra falar, Netinho, eu sei o que tá falando. Netinho de Paula. Caralho, mano. Não, mas é legal, cara, é legal. Só que é muito bagunçado, é muito mal feito. E aquela nova rede social, Vero? Nunca ouvi falar. Então, eu entrei nela porque o Zack Snyder, eu acho que foi o Zack Snyder, fez um curta inteiro com o iPhone dele e só tava disponível nessa rede social. Entendeu. Só que ela é tipo assim, tô escutando tal coisa, olha que foto legal, olha esse vídeo. É um Instagram. É um Instagram, mas assim, com outras coisinhas também, sabe? Mas eu... não vai pegar, não pegou já, né? O Vine era legal. Eu nunca curti Vine. Porra, eu... A única coisa que eu gostava do Vine era o dinossaurinho da cocaína. Não, o... esse é um dos melhores. Não, o Vine do Cid era muito bom também. Nunca vi bosta nenhuma. Não, é sensacional. Mas, sei lá, é uma rede que não pegou também. Ah, cara, mais o Orkut e o Facebook, né? Que são as... Na verdade, o Vine pegou, só que aí com essas porra de stories, acabou fodendo tanto o Vine quanto o Snapchat. É, porque o pessoal não quer mais ver Vine, quer clicar lá e ficar assistindo. É, porque o Vine era stories, né? É, o Vine era um vídeo curto, com a diferença que ele não sumia. É, exato. Ficava na timeline. Amém, porque assim eu tenho todos os vídeos de dinossaurinho cheirando cocaína. O Stories meio que obriga a pessoa a ver, porque ela fala, ah, daqui 24 horas eu não vou ver mais essa porra. Obriga o caralho, sabe o que eu faço com Stories? Que obriga? Nada. É quem quer não, ver. Não, mas ó, vamos lá. Tem gente que é curioso pra caralho. Vai, ó, tipo seguinte, você. Seguinte, quando você tá lá no seu Instagram da vida, você vê vários perfilzinhos ali com a bolinha colorida. E daí você, puta que pariu, né, mano? Porque quando você vê, a bolinha fica preto e branco. E você, caralho, mano. E você, né, quem tem aquele toque de tipo... Quero limpar essa porra. É, você tá lá com 35 notificações e você não vai ver, porra, é foda, né? Não, eu tenho isso com o do WhatsApp, porque fica essa merda, dessa bolinha do lado. Ah, sim. Eu também tenho o do Instagram que vai pra puta que eu pariu. Mas aí do Instagram, eu acesso consideravelmente o Instagram. E daí, porra, velho... E às vezes, o que eu faço? Eu abro um stories, porque depois que termina um, abro de outra pessoa. E eu vou no banheiro, sabe? Vou fazer qualquer coisa, só pra sumir, cara, que eu abro. Caralho. Mano, e a... Desculpa, Pátio dos Reis. Claro que você não vai ouvir isso, porque nós somos uns bosta e você já é, né? Uma como que é? Mega gostosa. Não, eu ia falar digital influencer. Mas, tipo, meu... Cara, tipo, 40 stories num dia, sabe? É, por isso que... Ninguém tem tudo isso pra mostrar. Eu sigo sabe? Uma caralhada mas de nego e eles ficam postando essa bosta o dia inteiro. Se eu for deixar lá rodando stories, vai ficar o dia inteiro pra rodar só os que tinha até aquele momento. Aí quando eu for ver de novo, já tem de novo, vou ter que deixar o dia inteiro. Então vai pra puta que eu pariu, que fique. Mas vamos lá. Defeitos do Facebook. Facebook. Defeitos do Facebook... Caraca, eu vejo um defeito, porque assim, quando eu entro no Facebook, é um vórtex temporal, porque eu vou descendo a timeline, eu vou vendo coisa engraçada, besteira, idiotice, e aí eu perco muito tempo lá. Eu tô entrando pouquíssimo por causa disso. E aí, às vezes eu achei uma coisa legal, troquei de página e sumiu. E eu queria aquela coisa legal. E você não acha nunca mais? Não acho nunca mais. Então, é que você podia dar um like nessa coisa legal. Mas então, às vezes não dá tempo. Tipo, do nada ele carrega quando atualiza. Um defeito do Facebook é, na hora que a pessoa pede amizade pra você, você tem que ter a opção de seguir ou não. Sim. Porque, porra, às vezes é uma pessoa que você tá querendo amizade e tal, mas só do tipo, ela me manda uma mensagem, eu não quero ver as postagens dela. Tipo, aceitar amizade. Tem que ter o botão sim, não, aceitar amizade, mas não seguir. É, tipo aquele seu crush, que ela te aceita como namorado, como amigo, ou manda você tomar no cu. Entendeu. Se tivesse isso, ia ser foda. Eu ainda quero o botão do dislike. Porque só a carinha brava não é legal. É verdade, porque dislike. Você sai como se fosse o malvado. O mal. Não, na verdade não. É que dá vários entendimentos. Por exemplo, alguém vai lá e bota um textão. Você quer que a pessoa vá pra puta que eu pariu e coloca dislike. Mas você não tem como colocar dislike. Você coloca a carinha malvada, ela vai achar que você tá puto concordando com ela. Exatamente. Então, tipo, quando você dá o dislike... E daí muitas pessoas também dão. Pode ser que a pessoa repense as atitudes dela. É, ou então igual numa outra rede social muito melhor que o 9gag. Quando você dá muito dislike, aquela merda some. Tipo um estranho. Eu tive que instalar um aplicativozinho no Chrome. Que na verdade ele entra no Facebook lá, sei lá. Que você marca os termos que você não quer ver. Ah, um addon do Chrome. É. E aí eu tive que colocar lá, Bolsonaro, Lula, Dilma, Marielle, Marirola, sei lá, desculpa. Não pode falar mal disso, né? Mas, porra, já tava de saco cheio de ouvir falar disso. Cara, eu marquei tanta coisa ali, cara, que hoje minha timeline é quase de boa. É quase de boa. Ah, eu prefiro não entrar ainda. Cara, sei lá. Porque... Mas eu acho. Então, mas podia ter algo nativo do Facebook, assim. Sim, porque eu acesso ele no celular. No celular não tem como você colocar add-on de nada. Exato. Então, tipo assim, vai lá, marca 500 coisas lá no celularzinho, no aplicativo mesmo. E tá beleza. Você não vai ver nada disso. Você não vai ver. Ou então você coloca os termos que você quer ver. Sim. É mais fácil. Quando. Eu não sei se o Spotify tem isso, mas o Apple Music tem. Que quando você faz a conta, você coloca o tipo de música que você gosta, alguns exemplos de artistas e tal. Não, Spotify não tem. Pra você receber só aquilo lá, pra você procurar e achar só aquilo lá. Mas... Spotify, ele tem os relacionados, conforme Sim. você ouve, ele vai te apontando outras outra coisas. Outra rede social que é melhor e tem essa opção, o Reddit. Sim. Quando você cadastra, você escolhe o que você quer ver, o que você não quer ver e tá lá. Não tenho também. O Suede não tem nada. O Suede não tem nada, ele só tem AIDS. Eu só vejo teorias do Reddit. Oh, mas o Suede é um cara que usa o stories do WhatsApp de jeito errado. Por quê? Eu uso só pra coisas legais. Vou começar a pegar no pé do Suede. Ah, Suede, cadê sua camiseta? Faltou, hein? Na hora de gravar os e-mails, pega hoje. Lá. É gravação. É Locomocast ao vivo, é Locomocast. Mas enfim... Que tem meus o Suede vai lá e coloca o Satanás em cima de um pônei, de um unicórnio, e fala quando você é do diabo, mas gosta de coisa kawaii, sabe? E umas coisas assim, e coisas melancólicas e depressivas e tal. E tem muita piadinha idiota também que eu coloco. Tipo, o cara lá assim, e aí, você quer comprar um baixo? Aí ele fala, não, desculpa, só compro guitarra. Aí ele, seu filho da bunda, não sei o que lá. Ah, o que vem de baixo não me atinge. Puta, tipo de coisa. Memes feitos no painting de baixa qualidade. Eu amo essas coisas. Essa página é muito boa. Por isso que eu detesto stories, cara. O Alvin soltou um, acho que hoje. O que que você... Das criancinhas chorando quando chegou o colinho da Páscoa. Eu achei sensacional. Por quê? Às vezes eu pego uns vídeos do Face e coloco lá. Dá uma olhada depois no meu status. As criancinhas numa creche. E aí do nada chega o coelhinho da Páscoa e as criancinhas ficam horrorizadas, como se fosse, sei lá, o próprio diabo, Satanás surgindo, né? E tipo, fica repetindo. E tem um bom. Outro que você colocou ontem, que é a luta da Rey e do Kylo com a música do Pokémon. Com a música do Pokémon. Eu achei sensacional. Tem uma do Bane cantando aquela Escape Man. Caralho! Esse ficou do caçado. Isso ficou muito foda. Isso ficou foda do caralho, muito mano. Foda, e outra que eu te mandei hoje. Eu mandei hoje, no grupo, eu tô tentando baixar até agora, não consigo baixar. O do Rorschach na prisão, que ele joga o óleo quente na cara do cara e ele começa a dar uns berros muito da hora, os cantando. Berros. É um meme americano que o cara fica gritando... Mano, é eu tenho que ver. Você falou de sketch, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa que eu descobri semana passada, porque... Você não tomou banho semana passada inteira pra lembrar de uma noite? Não sei o que é. No final de algumas aulas a gente pega pra fazer nostalgia de música, né? E colocam as músicas assim, né? Que todo mundo conhece, mas não sabe o nome. Aí teve essa daí do Scatman. Aí eu falei, caraca, a escrita é a mesma, né? Caraca, que não quer bota dizer? As crianças pra então, pesquisar isso. Então, aí depois eu fui pesquisar e eu descobri que sketch também é um conceito musical pra música em tramelô. Você devia ter falado. Vai lá, molecada, vamos procurar sketch, desafio Safe Search. Eu não sei se você sabe, mas o Scatman era vocalista de jazz. Não sabia. E ele passou pra dance eletrônico por causa do sucesso, porque o jazz não dava uma bosta nenhuma. É porque o jazz tem o bebop, né? Que é aquela... E é o que ele faz. Não, então, pode ser conhecido como sketch também. Eu não sabia. É, sketch, cara. Imagina você num sketch fazendo... o seu cu fazendo isso, imagina? Exatamente. O Ed Motta é um cara que usa pra caralho, mas irrita, né? Ele tá lá. Não tenha medo. Sabe o que ele lembra? Ele lembra aquele personagem lá do desenho do Mutley. Aquele malucão. Sim. Lembrei agora. E daí ele tá cantando lá. Colombina é. Porra, velho. Não, o Ed Motta é isso, cara. Imagina isso e ele em cima de uma motinha. Fazendo isso. Não, imagina ele dentro de uma van. Indo pro trabalho com você. E cantando. Te arruma, que tá bom. Tem espaço na van. Tipo, ele subindo e aparecendo dentro da gola da camiseta, igual do que o cara faz isso. Peço desculpas que eu tô tossindo, viu, gente? Não, desculpa não. Mandei meio xingando. É drogas. Não, mas ó, putz, eu acho que a rede social ideal já existiu e já foi abolida. Que é o Orkut, cara. É foda. Ah, o Orkut era bom, mas tinha uns probleminhas também. Não, tetinha. Tetão. Tetinha, mamilos. Tetinha. Mas o Facebook, cara, sei lá, eu acho que essa falta de privacidade, sei lá. Ah, na verdade, todas as redes sociais têm uma falta de privacidade, né? Sim. Porque no Orkut todo mundo podia ir lá e ler seus scraps. No Twitter, tudo que você posta tá lá. No Instagram, todo mundo que te segue pode ver aquela bagaiaçada toda. Então, você comentou no Twitter ser a melhor rede social. Eu acho que pra fazer amigos não é tão a melhor. Quem falou que eu quero fazer amigos na internet? Então, mas é uma rede social. Pra ter várias amizades virtuais. Socializar, mas fazer amigos e socializar são coisas que não necessariamente são iguais, né? Eu sei. Mas deve ser, é bacana. Porque assim, na época do Orkut eu fazia mais amigos virtuais do que... Várias amizades virtuais. Exato, eu fazia mais amizades virtuais do que no Facebook. Eu acho uma puta falta de sacanagem não ter essa música hoje. Não, eu não tô com ela aqui, senão daria pra colocar. Caralho. Caraca, no final, dá pra colocar pra finalizar? No final dá. Mas assim, imagina, ó, quando eu tava no Orkut, porra, você através das comunidades... Você fazia amizade com o negro da puta que pariu, sabe? Hoje em grupo, sei lá, é tão mais... Eu já vi nego fazendo amizade no Twitter também. A postagem da Folha falando mal do... Falando mal não, com uma notícia negativa do Bolsonaro, o nego vai lá, bolsomito, e começa um comentar a coisa do outro. Um chega falando mal, ah, não sei o que, vocês são filha da puta. Aí o outro embaixo, ah, é isso mesmo, concordo e tal. Aí os caras começam a conversar e transa depois. É, tipo isso. Conversar e transa depois. Meu Deus. Ela. Que foi, cara? Ela. O que, que você viu? Começa a conversar e transa depois. Isso, Caralho. Caralho, você tá muito lendo. Eu ponhei agora. Agora vai tomar no cu, Suede. Passa pra frente, pra frente. Isso hoje. Tá, mas... Isso hoje. Que ação. Ime. Ela. Você tem que falar do, mais assim, porque é o contrário, né? Em japonês. Ime. Mas você falou ela. Ela. Ime, ela. Nossa, o Suede tá escrevendo. Ah! Agora eu entendi! Animal de terra, velho. Você tinha que estar aqui pra ver a cara do Suede. É porque era muito curto pra fazer qualquer sentido. Mano, são três letras, né? Eles vão tomar no seu cu. Era muito curto, não bateu tão rápido. Ime! Tá, não. Isso eu já entendi, vocês estão fazendo isso hoje. Sim. Pra isso existe o Reddit também, que você basicamente, o Reddit serve pra você entrar em comunidades e interagir com o povo naquele assunto. Sim, sim. Mas o Orkut, eu vou ser sempre defensor do Orkut. O Orkut era tudo isso junto. É, exato. O Orkut, você tava puto, você mandava seu Buddy Poke bater no... Nossa, uma coisa que eu sempre tive vontade de pegar e enfiar no rabo de alguém é esse Buddy Poke. Por quê, cara? Eu sempre achei escroto demais. Eu tinha o cabelo comprido, metade preto, metade vermelho, cara. Igualzinho você, né? Na época eu tinha também, mas... É, então. Eu, idiota. Cara, eu e o João, uma vez, cada um se fantasiou de um personagem do Kiss diferente, a gente fez um show junto. Olha só que legal. Como no Facebook você pode fazer isso. Sabe como que eu posso fazer isso? Na vida real. Então faça. Faço agora. Pega a maquiagem lá. Vou pegar a maquiagem. Não, do Suede só tem batom e tem as coisas de pôr no rabo. Não. Caralho, mano. Cara, mas Buddy Puck era legal. E era muito mais divertido você entrar na sua... Você entrava no Facebook, no Orkut, via se tinha coisa, depois você já ia pra Fazendia Feliz... Aí você tinha aquele negócio do aquário também, que eu não lembro mais. Cara, eu queria muito ter alguém da geração atual mesmo aqui hoje. Pra mexer no Orkut? Não, pra não saber o que, que é Orkut. Não, pra gente conversar sobre o Facebook, porque a gente tem uma visão mais nostálgica, crítica, pra caramba. Assim, e nostálgica do Orkut. Mas eu queria saber, assim, de uma pessoa de hoje... O quão essencial é o Facebook na vida dela? Cara, sem o Facebook eu não teria conhecido a Ingrid, que hoje eu já estou com ela. Então, o Facebook é essencial pra mim. Mentira, você não tá com ela. Você tá com a gente, filha da puta. Eu tô com vocês, eu tava com ela até 11 horas da manhã. Agora ela voltou pra casa dela. Eu só quero dizer que eu tô no Facebook desde um pouquinho depois que houve a mudança do logo e tiraram o Scarface dele. É verdade. Verdade. E eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Fumar crack sem parar, roubar o videocassete e vender pra poder fumar. E tem isso na música, não, não, né? Não, cara, porra. Mas combina também, combina, né? Combina. Nossa, que maldade, não, cara. Só por causa do favelado? Não. Pesado. Que é funk. Pesado. Ah, mas vocês era funk paulista, né? Não fizeram amizades virtuais no Facebook? Fiz. Mas menos. Mais menos. É, e outra. A maior parte foi amizade com pessoas, amigas de... Sabe? Amigos de amigos e tal. Eu saí adicionando um monte de gente, né? Então, sabemos disso. Antes, eu achava no Orkut mais fácil de fazer essas amizades virtuais. Não sei se é porque hoje eu não tenho mais saco, talvez. Mas eu achava mais fácil. É por isso, porque depois que a gente cresce, fica mais merda mesmo fazer amizade. Você normalmente não quer fazer amizade nova. Quando eu tinha Orkut, eu não fazia amizade virtual, cara. Mas eu fazia. Porque eu não tinha computador. Então, tipo, sempre quando eu ia mexer, tinha alguém olhando. E era sempre algum adulto ou algum primo, sei lá, que ficava... Pra ver se eu não ia bater punheta, né? É, e também, sei lá, conversar com algum pedófilo. Você só tinha que entrar em coisas de Jesus. Mas você gostava de conversar com pedófilos? Ah, cara, conversei só uma vez. Mentira. Você ia pra... Ele me ofereceu um pirulito e eu chupei. Caralho. Não, pirulito não foi caralho, gente. Falou, não, vírgula, caralho. É. Caralho. Exatamente. Não, mas ó. Não, falei. Não, fala você. Não, fala você. Não, fala. É que... Ah, então eu falo. Fala você, Pedro. Em quais redes sociais vocês têm conta? Bom, o Google Plus é obrigatório, né? Porque você tá no Google, você tem um Google Gmail. Não conta. É, ok. Todo mundo tá no Google hoje em dia. Eu tenho... Procura lá no Facebook por Rafael Tonicho, no Instagram por Rafael Tonicho, no Twitter por arroba Rafael Tonicho, no Vero por Rafael Tonicho. Tá foda. E eu acho que é só essas que eu tenho. Eu tenho Facebook, Suede Giovanni Reis. Eu tenho YouTube, é? Não, né? Não, foda-se isso. Eu só tenho YouTube, Facebook, do WhatsApp. Suede é da hora. No YouTube é legal. Do YouTube do Suede. Não, não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. Vai ter o um link aí, eu galera. Tô falando da conta do YouTube. Eu tenho Spotify, mas não é social. É Spotify. Só Facebook mesmo. Eu tenho um Twitter também que eu fiz, mas nunca entrei. Então, só Facebook e WhatsApp. Eu tenho o Facebook, que é Álvaro Lucas. O Instagram é _ Álvaro Lucas, tudo junto, _. E o meu Twitter eu usei só uma semana. Até o Pedro ficou sabendo esses dias que eu tinha Twitter, ele nem sabia. Que é, a Ingrid contou, que é meu pau de óculos. É @ meu pau de óculos, tudo junto. Lindo, hein? E a foto é uma Pocahontas, que a cara dela é um pau caído. Aí, se vocês quiserem procurar no Twitter, segue lá. Tá, né? E o Pedro? Tinha que ter colocado um pedaço de madeira com óculos escuros. Eu pensei nisso, mas já tinha. O que Plank, era o Clank, né? É Clank? Plank. Plank. Eu sou Pedro Tanicho em todo. Facebook, Twitter, 9gag, tudo que você procurar aí. Se não achar, quer dizer que eu não tô lá. Até no 500pix, que é uma rede social só de fotógrafo. Ah, eu tô no Pinterest também, mas é só pra ver tatuagem. No Pinterest eu entrei meia dúzia de vezes pra procurar arte, pra fazer caneca, essas coisas, até hoje eu recebi e-mail daquela merda. Então, eu também, e eu só entro pra ver tatuagem. Eu pegava uns wallpaper lá, não pego mais. Mas enfim, o que acontece? Voltar pro começo do assunto. Todos os nossos dados... Calma, gente, 42 minutos. Todos os nossos dados estão sendo repassados a todo momento. Isso é algo de se preocupar? Sim e não. Sim, porque, bom, vimos como foi utilizado os dados das pessoas, né, para a eleição do Trump. Não porque, cara... De qualquer forma, muitos lugares que você vai acessar vai pedir para você fazer um tipo de cadastro, então vai ter algum tipo de dado seu. Então é foda. Você deve se preocupar, o Facebook vai acabar? Cara, não. Deixa eu fazer um comentário aí. Pode fazer. Você deve se preocupar sim se seus dados vazam. Porque... Ah, seus dados vazam sim. É isso que é a questão. Não é questão de você dar seus dados pra fazer a conta. Se você tá dando seus dados, você já tá cedendo eles. Então, mas assim, dados vazarem que eu vejo é tipo hackers que jogam na massa. Não, são hackers que conseguem e usam pra outras coisas. Então, para não necessariamente jogar na massa. Pra dados, eu vejo isso como algo tão normal, trabalhando em agência, essa compra de dados, tipo, todas as agências que eu já trabalhei, já ouvi isso e tal... Então, eu acabo achando normal. Na verdade, nenhuma agência compra dados bancários. Compra. Ah, não. Dados bancários, não. Essa que é a questão. Por exemplo, você faz um cadastro, vamos falar, na Amazon pra fazer uma compra. Se os dados vazam, não é um... Ah, isso aí é todo dia. Não, os caras vão ter acesso aos cartões de crédito, à sua conta. Sim. Então, você tem que ficar preocupado, sim. Se a rede social mostra uma falha de segurança absurda dessa... Sim, mas assim, no caso do Facebook, o que aconteceu foi usar o Facebook como uma manipulação política para fazer as pessoas votarem no Trump, basicamente. Sim, mas a questão não é nem essa. A questão é, se alguém conseguiu pegar os dados para isso, pode pegar para coisa muito pior. Pode. Principalmente se você tem cartão cadastrado no Facebook. É, esse povo muita gente que joga Candy Crush da vida. Exato. Então, nesse ponto, sim. Tipo, desvincule seu cartão, a não ser de sites de vendas, e tenha certeza que o site de venda é confiável também, ok? Se possível, pague com PayPal. Exato. Ué, pô, essas músicas param do nada, velho. É estranho. Não, mas aí volta. É o álbum, né? Música acaba, pá. Não, eu não sei. Eu acho que é porque, não sei. Porque até na gravação tá aqui meio lento, mas tudo bem. Então, tipo, você deve se preocupar se o Facebook vai acabar? Não. Porque, tipo, se o Facebook acabar, vai aparecer outra. Como já aconteceu. Igual eu falei, 3 milhões de pessoas desfizeram suas contas, mas de quantas bilhões existem, né? Mas lembrando que o Facebook perdeu uns bilhões. Sim, perde um pouco de mercado, mas depois recupera, o povo esquece. Bilhões de grana mesmo, né? Sim. Mas não se preocupa, porque vai aparecer outra. Quando apareceu o Facebook, eu falo por mim, eu fiquei receoso pra ir pro Facebook. Eu também. Não, eu fui. Porque, porra, o Orkut é tão legal, tão amigável. Né? Eu demorei um ano pra ir. Dava pra trocar o fundo. Dava pra trocar o fundo depois, né? No Facebook também, mas depois não sei porque o computador ficava lerdo e começava a sumir grana da tua conta. Né? É verdade. Então você não se preocupe. Tipo, se o Facebook for pro caralho, vai ter outra rede social que vai aparecer de um dia pro outro, porque isso acontece. Seus coleguinhas vão tudo pra essa rede social e você vai conhecer mais gente nessa rede social e vai ler mais textões nessa rede social, então fiquem de boa. Eu queria fazer uma pergunta. Não sei se vocês viram um vídeo de uma menina que fez com que o Facebook da mãe dela tivesse, tudo tivesse a cara do Nicolas Cage. Eu vi. Como se fosse angelical e tudo então, mais. Eu vi, ficou aquele... fantástico. E como que faz isso, cara? Tipo, se ela consegue fazer isso, o que a pessoa consegue fazer isso com o seu Facebook? Com a sua conta? Eu não, peraí. Não, na verdade... Porque se conseguiram... O que eu vi não era uma menina, foi um cara que fez com a irmã dele. Que pegou no quarto inteiro dela, colou várias fotos do Nicolas Cage, depois viu que ela deixou a conta logada, entrou e mudou tudo pra Nicolas Cage também. Ah, não, até aí é de boa. Isso aí já foi feito no computador de muita gente. Não, tem um que qualquer coisa que a mãe da menina abre no Facebook, tipo, a foto de perfil de qualquer pessoa, tipo, em questão de segundos, vira a cara do Nicolas Cage. Não, não é possível. Fazer isso daí, sabe os detalhes de codificação que você consegue abrir na barra de internet? Sim. Dá pra fazer por aí. Então, vai vendo. Porque o que acontece? O Suede e eu, já, uma vez, no Facebook do Sol... Entendeu? Uhum. É o contrário. A gente já colocou, tipo, o Alexandre Frota na página, né? Na fotinha, na né? Fotinha, de fundo, na capa. Fotinha foi o Justin Bieber, na capa do Facebook foi o Alexandre Frota. E começamos a colocar várias valescas popozudas e coisas assim. E falando coisas como eu parei de cavar a porta do armário e é nóis. Saí de Narnia. Então, é de boa, isso acontece. Mas assim... Fica de boa, porque o Facebook acabou na nossa, você ainda vai ter o acesso ao locomotivo26.com.br. Que é o mais importante. E ainda vai poder ouvir o nosso podcast, certo? E seremos amiguinhos. Então, eu acho que a gente encerra por aqui. E, a pedido do pessoal da mesa, vamos terminar com a música Amizades Virtuais, de Celso Portioli. Falou, galera. Beijo. É nóis. É nóis. Hasta la vista, baby. virtuais. Eu bato papo pelo meu computador. O meu correio eletrônico é demais. Em um minuto meu e-mail já chegou. Eu já conheço gente de todo lugar. Já fui na França, no Japão, Madagascar. É só ligar na rede para viajar. Ninguém precisa passaporte para entrar. Daqui pra Roma eu só demoro um segundo. E se quiser vou dar um pulo em Bagdá. Eu vou fazendo amizades pelo mundo. Só falta agora um computador falar. Bip, bip, bip, chamando alguém na linha do computador. Bip, bip, bip, falando. Você diz bip que eu respondo alô. Bip, bip, bip, chamando. Que eu respondo a...